Quantas vezes eu pensei que fosse fácil caminhar. Quantas vezes eu chorei, fui humilhado, não consegui chegar. Minha estrada era feita de espinhos, solidão. Mas uma porta se abriu no meu caminho, encontrei a solução. Eu disse chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu me entrego em suas mãos. Eu disse chega, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu estou em suas mãos. Minha vida agora é só felicidade, meu caminho agora é tanta novidade, minha sorte então mudou. Meu poço que era seco, agora a água transbordou. O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. Jesus Cristo transformou.